A trilha Zé de favela. Família Pão, então vai pro aço, bandido. É pela paz que vou pra guerra. Tranquilidade pro meu esguilho. De Goiânia pro mundão nós virou. É os moleque de pé descalço mesmo. Na humildade nunca fechei com preço. Até o branco da canela, meu parceiro. Dá uma atenção aqui pra nós. Goiânia, periferia, pobre, louco, becos, viela. O crime segue na risca, pilantra, patifaria, cagueta. É o abraço, safado, pagou pra ver só na cara. Ficou o recado, cadeia tá embaçada. Chepa da 20 por 2 sem visita. Gambé, folga, clima tenso, mas o se foi licença. Até preta no boi pra pisão, é complicado. Entrou, levou pra 10, pau de bosta no tarado. Correu, andou pelo errado, morreu na mão dos irmão. Cadeia, mansão do inferno, vacilou, é sem perdão. Pus contra nós, puxa o cão, na pista nós tá pesado. Favela é tudo, tá no chão, tá palmeado. A trilha Zé de favela, então vai voar seu bandido. É pela paz que vou pra guerra. Tranquilidade pros meus filhos. Pro mundão nós virou. É os moleque de pé descalço mesmo. Na humildade nunca fechei com preço. Até o branco da canela, meu parceiro. Pobre louco de fura guerrilheiro. Pobre louco tá no dono de sangue beta. Na função mais uma cria da favela. Respeitado na viela, sem brecha pra boca aberta. No crime não tem perdão, é pôr no gato, passaporte pro diabo. Comédia beijando no chão, implorando pra não morrer. Cotidiano violento, puro ódio, então não vem pra cá pra ver. Nós é uma bomba, relógio escancarado do jeito que tem que ser. Nós tá no corpo e botando pra render. Seguindo sempre na risca, no ódio aqui boladão. Antes dos 15 na esquina, ligeiro de prontidão. Exercendo a minha função, sem pano aqui pro errado. Várias guerras de facção, tem piolho beijando o asfalto. Só canto aqui o que eu sei, nada disso aqui inventei. A lei do silêncio é que fala mais alto, então não comete delay. Cagueta que perde a língua, tarado vai mora com cão. Depois diga que não avisei, no crime não tem perdão. A favela, então vai voar seu bandido. É pela paz que vou pra guerra.